Nosso tema de hoje é convivência. Existe uma diferença entre viver e existir. A gente sabe disso, mas a gente só confunde, né, os termos. Porque existir é simplesmente estar, né? Se eu estou vivo e não faço nada, eu estou existindo. Estou ocupando um lugar. Mas viver é algo mais profundo, algo que a gente poderia dizer que é dar um sentido ao existir. É colocar uma ação desse verbo viver. É fazer com que essa nossa passagem, mesmo que seja em períodos curtos, mas ela tenha um significado. Que a gente possa olhar para a própria vida e dizer, sim, eu consegui produzir um pouco. As nossas possibilidades são muito amplas. A gente sabe que o fazer não é tão amplo. Todos nós temos as dificuldades, às vezes, de sair de nós mesmos e produzir alguma coisa de uma forma mais ampla. Mas a gente consegue, pontualmente, às vezes, dar um sentido que nos deixa, eu não digo realizados, mas pelo menos um pouco satisfeitos daquilo que a gente fez. E a gente vai agregando sobre isso, né? E conviver é uma palavra já composta, né? É viver com alguma coisa. O que seria essa alguma coisa dentro dessa visão de agregar significado? A convivência é aquilo que nós fazemos entre nós. É o relacionamento. E é uma coisa tão comum, tão simples que a gente faz desde que nasce, nos relacionamos. Mas quando a gente começa a observar de que forma que nós podemos nos relacionar de uma forma mais positiva, a gente começa a direcionar as nossas ações, aquilo que a gente realmente faz. A gente começa a pensar um pouquinho melhor nessa relação que nós temos. E dentro dessa convivência, existem regras. Regras que não estão escritas. Algumas estão. Nós temos que observar algumas. Mas outras estão dentro da nossa consciência. Nós estamos aqui em torno de 30, 40 pessoas. Não existe uma regra dita a ninguém. Mas se alguém, vamos dizer assim, sair dessas regras entendidas, com certeza vai afetar todos os demais. Isso se nós transportarmos ali para fora, dentro da nossa casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, vai ser assim. Quando nós não observamos as regras, nós criamos problemas. E o que, que são essas regras? Eu tenho que perceber que muitas vezes aquilo que eu faço, ele tem um limite. E o limite é o outro. Tudo que eu faço gera alguma coisa. Positiva ou negativa. Muito disso que eu faço também é questão de interpretação do outro. Mas eu sou responsável pelo que eu estou produzindo e, vamos dizer assim, arremessando para fora. Então, dentro dessas pequenas regras, talvez a principal delas seja o respeito. O respeito aos demais. Quando existe respeito dentro de um núcleo, as coisas parece que andam de uma forma satisfatória. E o contrário é plenamente verdadeiro. André Luiz, numa psicografia para Chico Xavier, ele disse que a vida vem de Deus e a convivência vem de nós. Muitas vezes nós ouvimos, para não dizer que muitas vezes nós falamos, então a gente ouve, pessoas reclamando da vida. Ah, porque a vida é isso, a vida é aquilo. Nós observamos aspectos que nós consideramos negativos dentro daquilo que nós estamos vivendo. Sem perceber que tudo aquilo que eu não estou gostando tem plena responsabilidade minha Sou eu que, seja nessa existência ou seja em outra, eu produzi aquele acontecimento. Eu atraí aquele acontecimento. A maioria está dentro dessa própria existência. A gente não precisa nem voltar muito. Se a gente observar só essa. Porque senão fica muito difícil, às vezes, a gente assumir responsabilidades. Ah, mas eu não sei o que eu fiz. Bom, mas olhando para dentro dessa aqui, a gente consegue saber. E tudo é reflexo. Tudo é reflexo, aquilo que acontece tem um significado, tem um porquê. E que eu devo, ao invés de rejeitar e reclamar, eu tenho que tentar observar o que que isso tem para me ensinar. O que que eu posso tirar de proveito disso? O que que isso quer dizer dentro dessa minha, desse meu momento? Por que que está acontecendo tal coisa? A postura, ela desenvolve uma capacidade de atuação positiva, quando a postura é positiva. Então, se nós temos uma montanha para subir, fazendo uma metáfora, se nós olharmos lá para cima e pensarmos, é longa, vai ser difícil, porque cada passo a gente vai pensar nisso, ainda falta tanto. Mas, se a gente olhar de outra forma, de repente não sendo tão momentânea e pessimista, a gente vai conseguir chegar lá, da mesma maneira, talvez, mas com uma satisfação de conquista, conquista interior. Eu consegui vencer uma dificuldade minha. Não é uma dificuldade que me colocaram. O que que essa nossa convivência, ela nos possibilita? Um dos grandes aspectos da encarnação para todos nós é o aperfeiçoamento ou o desenvolvimento da moral. Nós precisamos, que são regras também de convivência, né? Mas aprender a questão da moral dentro de nós, não aplicar ela para os demais, mas é um crescimento, é um desenvolvimento, um aprimoramento interior. Isso faz com que eu encare a vida de uma outra maneira. Volta lá para a questão anterior, que eu consiga ter mais ânimo, que eu consiga ter mais visão de que as etapas, elas são curtas e que vai vir uma nova e que essa nova depende muito dessa primeira, do que eu estou fazendo agora para caminhar ali na frente. Como é que nós desenvolvemos as nossas capacidades, que é tanto debatida, de caridade, se não no contato entre nós, através dos nossos convívios e relacionamentos? Como é que nós percebemos a necessidade que os outros têm se nós não estivermos próximos e atentos a essas necessidades ou vivências que os outros desenvolvem? Então, é uma grande oportunidade de transformação o ato de conviver. Dentro dessa questão de caridade, aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é muito interessante e ela é curta. Eles perguntam, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E ele diz, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, benevolência, boa vontade para com todos, ter boa vontade para com as pessoas. A indulgência ou tolerância para com as imperfeições alheias. É difícil, às vezes, nós admitirmos o que os outros fazem e sermos tolerantes com isso. Nessas nossas relações, sempre existe um crescimento, uma oportunidade, um aprendizado em cada uma delas. Quando nós conseguimos perceber, dentro desses três itens que foram citados, e fazer, nós estamos aproveitando. Estamos também dando ao outro uma nova oportunidade de aprendizado. Quando não conseguimos, o outro continua com a sua jornada. Ele vai continuar. Não conseguiu comigo, como vai conseguir com o outro? Eu perdi essa chance de me transformar. A caridade não é o que eu faço assim, é o que eu transformo aqui dentro. Por isso que é tão difícil ainda hoje a gente conseguir entender o que significa isso. É a oportunidade de transformação. Por isso que ele diz que é como nos ensinou Jesus. Nós temos que modificar isso dentro de nós. Quando nós negamos alguma coisa para alguém, esse alguém vai bater em outra porta. E ele vai encontrar se ele insistir. Mas a gente perde uma grande chance. Eu falei de convivência e a família é o maior centro de aprendizado que nós temos. E dentro de uma outra pergunta, eles nos dizem: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Eu já ouvi várias vezes algumas pessoas dizerem que a família é uma célula que está se deteriorando e que vai acabar. Então, para a gente pensar, 1860 esse livro, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é curta: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo ganharia força. E o egoísmo e o orgulho estão totalmente contrários com a regra de convivência. Se nós tentarmos conviver com alguém apenas tendo vantagens próprias, esse relacionamento não se sustenta. Joana de Ângeles disse: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade que todos nós participamos. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Para a gente pensar que tudo aquilo que a gente está vendo acontecer no mundo e muitas vezes perto de nós é também da nossa responsabilidade. Porque não adianta eu dizer: ah, mas lá na minha casa eu faço assim. Então eu posso utilizar esse exemplo para transmitir para as outras pessoas. Onde eu sei que não está sendo assim, no meu vizinho, no grupo de escola, no grupo de trabalho, nos relacionamentos a gente ouve as queixas muitas vezes das pessoas. E o que será que nós fazemos quando nós ouvimos? Nós botamos alguma coisa que seja para subir ou para empurrar mais para baixo? Não adianta a gente jogar as culpas, né? Ah, mas é assim, é isso, é aquilo. A gente bota a culpa em todos os ramos da sociedade, como se a sociedade fosse alguma coisa fora de mim. Mas, na verdade, todos nós somos uma célula dessa engrenagem e nós temos o dever de auxiliar para que ela consiga andar cada vez melhor.